Como no trânsito, o mar também possui suas regras de tráfego. Os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis e os pedestres são como os banhistas. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada.